seu pata, pata, pata, pata, pata, pata. Dance, meu querido, você pode ser de Fortaleza, pode ser do Irará, pode ser de São Paulo, pode ser do Rio de Janeiro e Jacarepaguá. Assim como você tá no seu salão, assim como você tá na sua casa, ei, e sacolejo pra lá, e sacolejo pra lá, e sacolejo pra cá, e sacolejo pra cá, e me sacudo pra lá, e me sacudo pra lá. É assim, esse é o clima do Pata Pata. Se a cantiga já te pega, ou se a cantiga já te pega, se a cantiga já te pega.